Qual o som que te alimenta? Que poeiras lhe desgastam as solas dos pés e lhe levam ao caminhar? Você já pensou na arte que é levar-o cada dia? 180 milhões de artistas. E você? Que arte tem feito? Começa agora o nosso programa de arte. Poeira Criativa. Poeira Criativa. Estamos só esperando você criar coragem. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Visión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. É isso aí, galera. Boa noite à população aqui da Zona Oeste do Recife e também uma boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente pela internet lá no radiolivre.org. Aí, boa noite. Estamos em orelia.radiolivre.org. Aí, quem esteja na internet pode nos escutar. Isso é aqui Poeira Criativa. Meu nome é Gustavo. E aí, boa noite, Teteu. Boa noite. Me apresentando também, né? Gustavo já falou, mas aqui é Teteu. E a gente vai estar aqui todas as quartas-feiras à noite, gravando esse programa às 8 da noite, Poeira Criativa. comentando um pouco sobre as artes que a gente faz no dia a dia. É, a ideia é tirar um pouco a ideia de que o arte é uma coisa do museu, né? Uma coisa do museu fechado, assim. Acho que cada um faz um arte próprio para conseguir morar, conseguir sobreviver nessa selva de cimento, né? Que é a cidade aqui, o Recife. Então a gente vai estar pensando, convidando pessoas, né? Entrevistas. Hoje aqui é nosso programa piloto de começo, para experimentar, nos encontrar aqui no ar, como é que é essa experiência nova para nós, de estar aqui. É, hoje a gente vai estar se entrevistando quase, na verdade, né? E aí experimentando, já lançando um pouco do que vai ser, já para todo mundo ficar ciente do que esperar. E também para a gente já ir experimentando, porque é a primeira vez que a gente está gravando, também é um momento nosso de estar sentindo essa energia, sentir o que é gravar esse programa. Até agora está funcionando legal. Então, a gente vai ter... O que vai ter hoje? Hoje vai ter música, muita música, né? Sim. Vai ter também um momento... El momento de nosotros. Um momento de conversar um pouco sobre a América Latina. Porque conversar de arte é a arte que a gente faz aqui no nosso dia, mas é importante a gente pensar também na experiência da América, né? Da América Latina, que muitas vezes a gente se separa, se vê como uma coisa muito diferente, o Brasil e o resto da América. E a ideia é tentar entender isso como uma aproximação mesmo. Vai ter algumas dicas, né, de agenda cultural, né? Isso. Por fora, um pouco por fora do comercial, tentando convidar para eventos gratuitos, de graça, que estão aqui... mais por fora do Recife Antigo, do centro da cidade. E também vai ter mais o quê? É, a gente também vai ter o quadro chamado 60 por 1, em que a gente vai estar sempre tentando entrevistar pessoas aqui, é importante avisar, né? Pessoas aqui dos entornos, do Centro Integrado de Saúde e também daqui de Roda de Fogo, Engenho do Meio, os bairros próximos aqui da rádio, que a gente sempre vai estar tentando entrevistar essas pessoas para buscar também músicas que têm algum tipo de significado especial para essa pessoa. Então a gente quer entender por que tem esse significado e a gente quer passar essa música também para tentar ter essa comunicação. Tá, quem esteja aí nos escutando, sei que tem alguém, né? Hoje é nosso primeiro programa. Temos nossas vias de contato. Pode ser através do Facebook da Rádio Aconchego. Para quem ainda não curtiu, é Rádio Aconchego. Nos procura em Facebook. Outra possibilidade é o e-mail, que é Rádio Aconchego, tudo junto, né? @ RiseUp, que escreve RiseUp, RiseUp, .net, que é o nosso e-mail de comunicação. Rádio Aconchego, @ RiseUp.net. E também em inglês, já que está o blog da rádio, né? radioaconchego.wordpress.com. E aí também tem o link para nos escutar online. Isso. Quem quiser. Agora a gente vai curtir um pouco de música. Vamos escutar um som da Argentina, feito por uma muito boa banda. Vou falar em espanhol, que eu sou da Argentina, né? La Planadora del Rock. Divididos. O nome da música, Teteu, é? Salir a Comprar. Inmigrante, el factor Namorados em rodinha vão, né? Gritando esse gol, que mulher. Isso aí, a gente tá escutando Divididos, sali a comprar. Divididos, uma banda da Argentina, né? De minha terra natal. E ela tá conformada por três pessoas. O cara que toca o violão, Ricardo Demônio. Arnedo, que toca o baixo. E Nazareno, que é um moleque, cara. É um moleque bem jovem. Eu tenho 25 anos, jogou muito, né? Explicando assim. E o cara, sou muito bom, cara. O show ao vivo é grosso, o show ao vivo, né? É muito rock, muito hot. Você fica despenteado depois de escutar um show ao vivo de vídeos. Uma banda velha, eu já tenho 1988, né? Segundo nossas informações. E bom, uma banda que a gente pode continuar escutando para quem quiser procurar aí no YouTube, internet. É só botar Divididos, como a gente falaria aqui em português mesmo, e a gente procurando no YouTube a gente encontra, em qualquer outro meio. Programa sobre artistas e suas artes. Todas as quartas-feiras, de 21 a 21 horas, aqui na Rádio Aconchego. Poeira Criativa. Ocupando os corações dos nossos ouvintes. Ocupando os corações dos nossos ouvintes. Quartas-feiras, 20 a 21 horas, na Rádio Aconchego. E você? Que arte tem feito? É isso aí. Divididos, um belo som da Argentina. E agora a gente segue em frente para o 60 por 1, que consiste em 60 segundos para uma ideia, uma música, um sentimento. E hoje a gente fez essa pergunta à Suzy, que estava aqui trabalhando no CIS, Centro Integrado de Saúde, que é importante que vocês saibam que é onde funciona a Rádio Aconchego, aqui no Engenho do Meio. CIS, Centro Integrado de Saúde. É um espaço muito importante também no sentido das práticas integrativas, das experiências em saúde popular, e que acredita que a comunicação também é um direito à saúde. Você poder se comunicar é você poder viver bem. Então a gente fez a seguinte pergunta à Suzy. Suzy, diga uma música que lhe lembra um grande amor. É Memory. Foi um presente que eu, o primeiro presente que eu ganhei do meu marido, uma caixinha de música, e a música era essa. Foi o meu primeiro presente, e foi o meu presente de aniversário. Isso foi há 25 anos atrás. É isso aí, minha gente. O amor estava no ar, na Rádio Aconchego. E você, Gus? Música é amor? O amor está no ar, né? Música é amor, cara, com certeza, né? E fazer o amor também é uma arte, né? Né? Com certeza. Com o devido carinho e com a devida atenção, que só uma música de qualidade, uma música sentimental e bela consegue atingir. Pô, e sorteio, né? Também manter o amor, né? Sorteio o amor também é uma arte, né? Não acha que o dia a dia... É isso que a gente tá falando, né? Qual é a arte, né, que você pode fazer ou faz no dia a dia para sobreviver? Também tem um pouco a ver com o amor. Sim, com certeza. Essa capacidade de... Na música não é você só ir a um espetáculo e ouvir e voltar pra casa, né? Ela traz algo a você. Você se embala naquele sentimento. Pelo menos é como eu sinto. Pra mim, música, se ela não diz respeito aos meus sentimentos e não me traz alguma coisa diferente, eu não consigo perceber ela como algo que me move realmente, assim, que me interessa. Igual, minha arte não é a música, não. Eu sou meio ruim para a música, cara. É, tem uma dificuldade com o ritmo, sei lá, tentei várias vezes, tu sabe? Tento tocar violão, a gaita, percussão, estudei percussão 2 anos, mas não me deu certo, não. É, no final das contas a gente tem que achar... O problema é isso, né? A gente acaba se frustrando. Em algumas coisas a gente acha que não tem capacidade, os artistas são os outros, e a gente nunca vai encontrar qual é a nossa arte. Né? É, não me frustro também, não. Não coloquei essas palavras na minha boca, mas eu vou por outro canto, acho, procurando outras coisas, né? Mais em imagem, na estética, por outros lados da arte também, né? E tu? Na arte, como é que tá? Tô curtindo, tô fazendo algumas músicas, tô num momento bem legal nesse sentido, de conseguir, tá conseguindo sentir um pouco mais de segurança, assim, pra me expressar. Que eu acho que no final das contas, pelo menos pra mim, a arte diz muito respeito a isso, né? Como você se expressa. Um escritor, recentemente, que eu li recentemente, ele dizia que o artista, a função dele é dizer o indizível. É, pô. Certamente, né? Pois é. Então, essa foi o momento do 60 por 1, em que a gente tocou a música de Barbara Streisand. Qual é o nome dela mesmo, Gus? Isso que tu disse. Barbara Streisand. Não, o nome da música. Ah, Memories. Sim. Memories. Susi, obrigado, Susi, aí por seu tempo e sua fala, né? Isso. Valeu mesmo, Susi, por contribuir com o nosso programa. E agora a gente segue para a agenda cultural. Agenda cultural. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Agenda cultural, o momento da gente tentar difundir um pouco os eventos que não são os eventos principais, né, no sentido de ser os que tem mais investimento ou os que tem maior divulgação. Então sempre tem muita coisa legal sendo feita que às vezes a gente nem sabe que tá rolando. Esse é o momento que a gente espera conseguir difundir isso. É. Bom, então vou começar, né? Chega de prelúdio, chega de tanta fala e bora falar um pouco do que tem para fazer nessa semana aqui perto do CIS, né? A primeira proposta é amanhã o Cine Debate na Federal, na UFPE, é a partir das 14 horas até 17 horas, com debate incluído, né? O aborto dos outros. Que... Na sala 205, né? Do NIAT. Você pergunta pelo prédio chamado NIAT, e nessa sala 205 vai ter esse debate. É um filme sobre maternidade, afetividade, intolerância e solidão. E, bom, a ideia é debater um pouco sobre, acho, sobre o aborto, né? A temática que hoje tá aí com Cunha tentando tirar a pílula do dia depois, que não é isso nem aborto, né? Mas tá, é um tema que a sociedade precisa debater, nós precisamos debater, e bom, massa o convite aí para quem quiser. Massa. Já na mesma quinta-feira, a partir das 17... Depois, tipo, você vai para o aborto dos outros, sai da Federal, Tipo, acho que é aí pertinho, né? Uniati da... É pertinho do... Uniati é perto do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o famoso Cefiche, que é aquele prédiozão que fica na universidade, que dá pra ver de longe. Então, a partir de lá, você já sai pela saída do Cefiche pra rua de trás da universidade e pergunta pelo Da Chita, restaurante vegetariano, maravilhoso, com pessoas belíssimas, sempre um clima legal... Gente legal também. É, show isso aí no atendimento, né? Pois é, trazendo a ideia de que alimentação não é só botar a comida pra dentro, né? Alimentação é todo o processo que envolve o momento de comer, o que você tá comendo, de onde veio, enfim. Então, fazendo parte do projeto Da Chita, Dá a Volta ao Mundo, vai ter a primeira noite mexicana. E vocês vão ter delícias de uma culinária mexicana... Em versões veganas, ou seja, sem nenhum tipo de derivado animal, e vegetariana, que às vezes leva algum tipo de derivado, como leite ou ovos. E a proposta também inclui, né? Inclui que cada um leve sua música mexicana para fazer dessa tarde-noite um momento mais aconchegante, né? Sim. Então, só reforçando, por trás da universidade, você tem o Da Chita, por trás do Cefiche, da Universidade Federal... O restaurante Da Chita, perguntando, todo mundo conhece. Depois, já na sexta-feira, né? Sexta-feira é dia para sair, para estar na rua. Tem uma proposta que aqui não está na nossa agenda cultural ainda, que é uma proposta de debate, de ir para a rua, né? Que é a de o ato que vai ter contra a Cunha, às 17 horas, acho que é. 17, 16, não, 16 horas na Praça do Derby, 16, 17 horas aí de tardecita, na Praça do Derby. Sim, e é no sentido mesmo de a população que está revoltada com todo esse conservadorismo que está surgindo. Que está surgindo não, né? Que está se reforçando cada vez mais entre os poderosos, né? Na Câmara dos Deputados, no Senado, no governo federal também. E contestar todo esse conservadorismo, dizendo que a gente não vai abrir mão dos direitos conquistados em termos do direito ao corpo, das mulheres. Hoje nós já tivemos um ato dos povos de tradição indígena, também porque está se tentando diminuir cada vez mais o poder de luta e o poder de conservação da cultura indígena. Então, assim, existe o conservadorismo está atacando fortemente e a gente está no intuito de divulgar essa resistência. Então, a partir das 17 horas, na Praça do Derby, todo mundo que se interessar está lá para dizer que esse tipo de parlamentar não nos representa. É, e após desse ato, né, a gente está convidando para a Praça do Coco, que vai ter na Várzea. Vai estar rolando um coco 21 horas, a partir das 21 horas, com Mestre Senegon, Coco Sete Poeiras, Capivari Raveca e DJ Caranguejo Antenado. É de graça, que massa lembrar. Opa. Isso, né? Que, por enquanto, todas as propostas que a gente está compartilhando são de graça. Você não precisa pagar nada. Só é chegar... Lembrando que a gente já pagou, né? A gente paga pela conservação da praça, a gente paga a própria construção da praça, a gente paga pelos funcionários que estão lá trabalhando, a gente paga pelo cachê que é pago a esses artistas, que em geral é muito pouco, e em geral se demora a pagar. Então, assim, é de graça no sentido que a gente não vai ter que pagar a mais de tudo que a gente já pagou, né? Acho que... E aí, 9 horas da noite, é isso? É, 9 horas da noite, na Praça da Várzea, acho que todo mundo sabe, né? Também pertinho da Federal, né? Relativamente perto da Federal. É. Depois, já no domingo, né? A gente vai para o domingo, vai ter o Coco da Resistência, domingo 15, a partir das 17 horas, no Recife Antigo. Aí, na ideia de celebrar as raízes afro-indígenas da população recifense, né? Então, mas a ideia é para todo mundo que se interessar em chegar e chegar trazendo harmonia, chegar trazendo uma boa estadia no lugar, no sentido de não trazer preconceitos, de não levar o ódio, né? Mas levando 1 quilo de alimento não perecível para doação. É. Isso aí é legal. E é massa lembrar que o Coco da Resistência, né, é uma sambada que acontece cada 3 meses, né? Então, daqui a 3 meses, não perca a oportunidade, né, de estar lá presente, porque a próxima vai ser daqui a 3 meses, né, em fevereiro, já para o carnaval deve ser, né? Sim, e pensar que 1 quilo de alimento não é um evento pago, né, é um evento que vai estar revertendo isso em doações. É um evento solidário, né? Massa. E teremos também a exposição Mulheres Negras, Expressões da Liberdade, do mestre Adelson Borges. Esse evento está sendo realizado no Museu de Artes Afro Brasil, que fica na Rua da Matriz e Barro, número 328, no Recife Antigo. Então, desde 7 de novembro já foi aberta a visitação e até o dia 19. Se o dia 15 é domingo, dia 19 acho que é quinta-feira. Mas não, 19 é de dezembro. Ah, dezembro, né? Falta aqui mais um mês. Tem tempo para visitar. A visitação é de terça a sexta, de meio-dia a 18 horas. E sábado, domingo e feriados, de 14 a 17, né? E aí já pegando o clima do novembro de consciência negra, né? E a gente tá pensando, experienciando essas artes que vão estar refletindo sobre essas situações. É, agora a gente vai escutar um som de Arbolito, outra banda da Argentina, né? Que o nome é Baila Baila. Bom, agora vamos escutar porque tem a ver com o nosso programa, que tenta tematizar um pouco a nossa América Latina e suas artes. Tuzun tuzun nabia ya la kunandia, rikchari kuspa tantanakusan. Tuzun tuzun nabia ya la kunandia, la pakaria spa munada kuspa. Baila el continente del Tinku hoy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que 1, 2, 1, 2. Tá gravando? Tá no ar? Tá no ar? Na Rádio Conselho, a gente brinca. Lá, lá, lá, lá, lá. Na Rádio Conselho, a gente aprende. Na Rádio Conselho, a gente debate. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Rádio Aconchego, pluralidade de vozes. Quando nosso sangue se funde num só corpo, rios de lágrimas convertidos em chuva, vozes de nossa América. El momento de nosotros. Agora chegou, né, o momento de nós outros para falar um pouco do Uruguai. Na proposta de hoje é falar um pouco do Uruguai e dos negros e negras de aquele belo e pequeno país que ocupa a América Latina. Sim, vamos tentando fazer esse tour. Esperamos que a gente consiga, ao longo do tempo, pensar todos os povos, né, que às vezes a gente nem sabe que existem, que nem sabe o que eles estão fazendo, e tantas vezes fazem coisas tão parecidas com as nossas, ou tão belamente diferentes também, e a gente acaba não conhecendo. É, como em outros países de nossa América, né, os negros chegaram lá na época colonial, né, como produto da escravidão, né, para trabalhar forçadamente. E um dado interessante, que como a escravidão se aboliu mais cedo lá no Uruguai, muitos negros do Brasil, negras do Brasil, fugiram para o Uruguai, embora a escravidão ainda esteja presente, né? Assim, a escravidão formal se aboliu em 1853 e aqui no Brasil em 1888. E bom, lá foi mais cedo, né? Então foram outras possibilidades para os negros e negras. Tipo, música que hoje a gente está escutando aqui um pouquinho de... Candombe. De candombe, né? Candombe é uma música tradicional, com muitas raízes afro-africanas. Afro-uruguaya, porque a galera fala afro-uruguaya, né? Uruguaya. Uruguaya. Assim eu falo, né? Tipo, o candombe vem da Angola, tem uma raiz de... dos desfiles do rei do Congo. Sim. Do rei do Congo. É um ritmo de... Não, é quarto tripartido, mas que soa três vezes. São tambores, né? Três tambores. O pico, o repique, o piano e o chico. E uma dança, né? Também tem aberto uma dança que um pouco, acho que parece com o afoxé. Assim, eu outra vez estava assistindo afoxé e tipo, parece com o afoxé um pouco. É, a influência dessa música... Tem tipo raiz também no som cubano e no maracatu brasileiro. E é isso que, como a gente vê, que a questão da cultura negra, né, como ela vem de diversas nações africanas, mas como não eram tantas nações assim, que também, que... Porque o comércio de escravos, ele tinha seus... Ele não era tão aleatório. Então você tinha certas nações, que elas... Nações africanas, que elas se especializaram nesse sentido. Então, assim, toda essa população negra que veio à América Latina, ela, embora muito diferente, algumas nações com grandes diferenças, mas ainda assim ela tem raízes culturais próximas. Nesse sentido que a gente escuta um candombe e a gente, de alguma forma, a gente sente que tem algum sentimento próximo do maracatu que a gente escuta aqui, ou dos sons que a gente escuta em Cuba, como o Gustavo falando, né? Então, como isso... É uma alma unificada, assim, né? Espalhada por toda essa América. Pelo menos é como eu percebo. É, e também tem... Tipo, o candombe é parte do carnaval do Uruguai. Acho bem interessante, assim, que... Aqui você curte o frevo, curte maracatu, afoxé... passeata, tipo, essa processão na rua, né? Que você faz com também com o samba, né? Mas lá o candombe é uma parte bem central do carnaval. E começa o carnaval... É, tem um desfile, né, do carnaval, mas uma parte muito importante do começo do carnaval é as chamadas. As chamadas que acontecem em fevereiro, onde durante dois dias, são dois dias de festa popular, é no centro de Montevideo, bem no centro da cidade, no bairro Sur e Palermo, que são dois bairros tradicionais do candombe. E desfilam as comparsas, né? Comparsas de dançarinas, sim, e tambores, né? Muitos tambores, assim. É. É, uma coisa que é importante ressaltar é que esse som, ele tem uma origem nas raízes do povo Bantu, de África, né? Foi trazido, que, segundo as informações, foram trazidos pelos negros que vieram até o Rio da Plata, né? Pela Plata. Então, como estava dizendo, esse som, que tem essa questão também, para além do som, algumas representações, né? Os dançarinos, a teatralidade, né? Então, você tem personagens como o porta-estandarte, o gramilheiro. É o gramilheiro, né? Que seria o que tem a semente, né? Esse barulho. Tem esse barulho, esse som, né? E a mamãe velha também, que representa mais a. Como empregada doméstica, né? Do momento da colônia, né? Essa senhora negra, vestida, que no final de semana podia pegar as roupas da dona, né? Da dona da casa e sair assim. Então tem uma representação bem alegórica assim do carnaval. Bacana. Então, só complementando, o dia 3 de dezembro comemora o Dia Nacional do Candombe. E Candombe, cultura afro-uruguaia e a equidade racial. Então é pra gente ver a relação forte entre essa expressão cultural e um processo de luta e de afirmação de um povo, né? É, e essa data, né, foi colocada a partir de um despejo que rolou lá em 78, né? 3 de dezembro de 1978, rolou um despejo em um a palavra em espanhol é conventillo, que seria o quê, Teteu? Depois que eu já fiz uma consultoria aqui com o Gus, conventillo seria uma espécie de sobrado. Só que um sobrado popular, no sentido de você ter várias famílias morando nesses espaços. Acho que talvez fosse uma expressão mais próxima do cortiço, talvez, né? Só que talvez uma única casa, mas daquela vida de cortiço, né? Muitas famílias convivendo. É, tipo, como um quintal interno, né? Onde, tipo, circula muita gente, que às vezes em situação de moradia irregular, assim. Era no centro do Montevideo, né? No bairro Sul. Foram despejados e, bom, rolou um candombe na... O candombe, como esse sentir comunitário, da música, de se apropriar, era a cultura, né, afro aí muito forte. E a partir dessa data se instituiu o 3 de dezembro como o Dia Nacional do Candombe, cultura afro-uruguaia e equidade racial, né? Só para deixar claro o conceito de equidade, né? Porque geralmente a gente fala da questão da igualdade, mas igualdade não considera as diferenças que já existem. Então, quando a gente fala de equidade racial, a gente está dizendo que existem diferenças, por exemplo, entre pessoas brancas e pessoas pretas, no sentido de que a sociedade trata diferente. Então, se há um trato social diferente, a gente não tem que pensar em torná-los iguais, porque a sociedade não vai enxergar dessa forma. A gente tem que entender que eles são desiguais e tentar lutar para que haja uma equidade, que é uma ideia de uma igualdade política, como se fosse, né? Uma capa, as mesmas oportunidades. E não igualdade, porque não há igualdade, são diferentes. Em outro elemento que a gente pode enxergar a sobrevivência, né? A resistência da cultura afro no Uruguai é no sincretismo religioso, né? Lá tem a religião Umbanda é uma religião muito presente, muito forte. Tem a festividade de Iemanjá, comemorada na Praia Ramírez, em Montevideo. E a gente fala muito de Montevideo porque o Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes e mais da metade mora na capital, né? Essa concentração que acontece no Uruguai, também na Argentina, né? Na capital, no centro do país, né? Quer falar alguma coisa? E depois também outra data bem importante é o 6 de janeiro, né, que é São Baltasar, que é o Rei Mago Negro, né, tem uma comemoração aí que também se faz uma chamada. Eu tive a possibilidade de estar na praia nessa data e, tipo, tem uma chamada bem forte, né, reivindicando a questão da negritude, da cultura afro, né, que sobrevive ainda, né. Mas aí tu que tivesse lá, Gus, como era a energia nesse momento, assim, como era com... Pô, a chamada em geral, tipo, o candombe tinha uma energia muito forte, cara, assim. Eu tinha uma sensação parecia no maracatu, também no maracatu no sul do Rio, né, quando eu morava lá. Mas é uma chama muito forte, muito massa, muito da terra, assim, nasce da terra. Uma coisa que vibra, que você sem saber dançar, né? É, sem essa arte da dança, você consegue se mexer, você precisa se mexer. Tipo, o corpo fica nesse fluxo, né? Da música por sua muita percussão bem intensa, como eu acho bem massa, assim, foi uma chama bem forte. Massa, finalizando. Alguns dados rápidos, só pra gente já embarcar com a música, que acho que é o que tá todo mundo esperando que role. Que é aí que quase 10%, porque geralmente a gente tem a ideia de que esses países como Uruguai, Argentina, não se pensa onde estão os negros, né, desses países, como se não houvessem. Mas quase 10% da população do Uruguai se reconhece negra ou afrodescendente. E aí já um outro aspecto da questão da desigualdade social, que a gente tava falando, enquanto 10%... são negros, se reconhecem quanto negros, 72% das empregadas domésticas são afrodescendentes no Uruguai. Então, vamos ouvir um candombe? Sim, vamos ouvir um candombe. O nome do candombe é Milongón de Reyes, né? Por os Reyes Magos também. A gente estava escutando de cortina, estava escutando Armando La Chamada. Mas agora é Milongón de Reyes, de Eduardo da Luz, em seu disco Candombe Puro. Kalugangwe, katuganga shechumba. Kalugangwe, katuganga shechumba. Kalugangwe, katuganga shechumba. Kalugangwe, katuganga shechumba. Kalugangwe valele, katuganga valambo. Kalakumba kakaro yowe. Kalugangwe, katuganga shechumba. Kalugangwe, katuganga shechumba. Kalugangwe, katuganga shechumba. Kalugangwe, katuganga shechumba. Muchas naciones llegaron tras de su reina africana. Llegado de Navidad a San Baltasar, bambule chicas se alternarán con la calenda y milonga. Negros, pardos y mulatos contra el cortejo desfilarán y al entrevero se sumarán mientras sus pieles respondan. ¡Oye! ¡Oye! Mi rey me guiará, pues el momento ha llegado, día de San Baltasar. Rádio para ouvir, rádio para falar. Bonita a vinheta da Rádio Conchego, né? Rádio para ouvir, rádio para falar. Para falar. É isso aí. Estamos próximos da despedida. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Poeta Teteu em Poeira Criativa. Isso aqui foi Poeira Criativa, nosso primeiro programa. Vamos estar com vocês, para quem nos queira ouvir, toda quarta-feira, 20 horas. Reprises nos sábados, às 14 horas. Mas por enquanto acho que não sei se vai rolar a reprise, que ainda a gente está ajeitando aqui, né? Algumas coisas da rádio. Mas proximamente vai ser a reprise, 14 horas do sábado. Mas tem tipo, a ideia é colocar o programa no online, né? Que esteja online no nosso blog, em radioaconchego.wordpress.com. E também no Facebook, Radio Aconchego. Estamos sempre abertos no sentido de quiser pegar, baixar o programa, quiser reproduzir, se achar interessante, desde que não esteja usando isso para fins financeiros, mas a nossa ideia é se alguém achar que é importante, que a nossa voz ecoe, né, que a arte possa caminhar pelos ouvidos e corações. E acho massa também nesse primeiro programa agradecer um pouco a todas essas pessoas que fazem parte desse espaço da Rádio Aconchego, né, ou que fizeram parte, que a gente está hoje aqui por isso, né? Então, falar um pouco de Enio, de Saci, de Flor, de Anne, sei lá, pessoas que aparecem nas vinhetas um pouco, e acho que é bem massa isso, né, também. Isso, a rádio está bem bonita, né? Passou por um processo de reforma, a galera veio e pelas próprias mãos pintou, encerou o chão todinho, enfim, tratou com muito carinho o espaço. E se a gente pode tá fazendo transmissões, é por muito trabalho, né? Muito esforço na construção desse espaço, dessa rádio. E fica realmente nosso sincero agradecimento nesse sentido. Até a próxima quarta-feira, né? 20 horas aqui em Rádio Aconchego, FM 87.5, para Cordeiro, Roda de Fogo, Enchim o Meio, né? Com sorte. É onde nosso sinal estiver chegando. É isso aí, chegou. E também acessando o Rádio Livre, né? Rádio Livre.org. Não, é Orelha. Orelha. Rádio Livre.org. Aí vai ter um player. É o player, né? É o player. Você procura lá, né? Rádio Aconchego. Vai estar em algum lugar. Vai ter um playzinho. E agora a gente vai se despedindo. Agradecendo também, acima de tudo, quem teve a paciência, né, de estar. Quem se interessou em estar ouvindo a gente, se afinal, se não tiver ninguém ouvindo, não faz sentido a gente estar falando. E aí a gente finaliza com uma outra música uruguaia, que se chama Pista... Não é? Puro sentimento, puro sentimento. Puro sentimento com uma arte, né? Rei Tambor é de Rei Tambor. Simbora. desde Nati, donde encuesto mis cacharros que no te vayan a molestar para dormir. ¿Dónde quieres que me acueste si ya no tengo nada ni siquiera vanidad? ¿Qué quieres que me almuerce si nada me cocinas? Yo no sé lo que pasa cuando ves a mi canción. Yo no sé lo que quieres, ni tampoco en qué rock and roll vivís. Yo no sé lo que tienes en tu manera de ser. Ah, casi que me aborrece y no lo puedo creer. Yo que me enamoré de tu figura y de tus postres.